firmamento do seu poder. Louvo pelos seus atos poderosos. Louvo conforme a excelência da sua grandeza. Louvo porque a minha vida não é mais a mesma. Louvo para fortalecer a cada dia. Louvo para agradecer por cada momento. Louvo com cada parte do meu corpo, porque o corpo é um só e possui muitos membros. Se o pé disser porque não sou mão, não sou eu do corpo, não será por isso do corpo? Sim, é, pois assim também são os instrumentos. Se eles não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca? Se o piano tiver som de violão, de que valerá o piano? Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de dons, mas o Senhor é o mesmo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E é por isso que eu louvo no flow. Da honra e glória do Senhor, eu louvo no flow. Louvai os anjos e os exércitos, Senhor, eu louvo no flow. Todas as estrelas, Senhor, louvai os céus e as águas, eu louvo no flow. Louvai toda a terra, fogo e neve. Louve o vento, os montes, as árvores. Louvem jovens, velhos, crianças, casas e igrejas, ruas. Louvai ao Senhor, porque só Ele é digno de ser exaltado. Louve os símbolos sonoros, flautas, violões. Todos os tipos de instrumentos, louvai os todos os estilos de sons, porque vocês todos foram criados por Ele. Eu louvo do meu jeito.